meus rogos, nos meus votos, peço a Deus no paraíso que me dê muitos devotos. Devotos é que eu preciso. Quero ver o povo unido no meu lindo Portugal. Quero junto e não partido na união tradicional. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-me em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-lhe em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. Quem me engana ou contradita, aponto no meu caderno, vai com cartão de visita para as profundas do inferno. Dizem rivais meus opostos, milagres são manigâncias, meus milagres são impostos pela força das circunstâncias. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-me em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-lhe em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. No céu vivo sossegado, entre os meus queridos santinhos, constantemente incensado e em volta só vejo anjinhos. Com meus hábitos de frade, sempre à vista no chão posta, é desta minha humildade que a corte dos santos gosta. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-me em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserta um tacho, protejo um namoro, logo o populacho vem cantar-lhe em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei, meu santo Antoninho, onde te purei. Mas o dinheirinho não dou nem darei.